perto do mar, chegar e ver que as ondas estão rolando. A melhor coisa é poder e se livrar do estresse de São Paulo. Ficar numa casa ali bem perto do mar, chegar e ver que as ondas estão rolando. Oh, oh yeah. Eita vontade de querer viver um final de tarde depois do rolê, só esperando a brisa chegar, junto com as estrelas e aquele luar. Oh, yeah. Um final de tarde depois do rolê, só esperando a brisa chegar, junto com as estrelas. E se livrar do estresse de São Paulo. Ficar numa casa ali bem perto do mar, chegar e ver que as ondas estão rolando. A melhor coisa é poder e se livrar do estresse de São Paulo. Ali bem perto do mar, chegar e ver que as ondas estão rolando. Galera, viola, praia, fogueira, tirando uma onda a noite inteira, só esperando a sua raiar, iluminando as vidas daquele lugar. We'll be right back.